musicalidade, diariamente às 9 da noite. 8h31, pela Cultura AM. Gramofone. Boa noite, estamos começando pela Cultura AM de São Paulo, mais uma edição do Gramofone com a música popular brasileira dos anos 30 e 40. Gramofone é escrito e dirigido por Márcio Barker. Apresentação e trabalhos técnicos Carlos Oliveira. Assistente de produção Bianca Maria Binazzi. Faça o seu pedido musical pelo telefone 2182-3081, das 9 da manhã às 6 da tarde. Nossos atendentes irão orientá-lo como fazer. Iniciamos o gramofone de hoje com Francisco Alves em Juriti. Em seguida, a dupla Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma, Meu Destino. Os pedidos são dos ouvintes Domiciano de Moraes, do bairro de Santo Amaro, e de Benedito Pupa, da cidade de São Bernardo do Campo. Juriti que arruia triste, foi em tristeza na amplidão. Thank you. teus pés eu já depositei meu coração. É o cofre onde guardo esta cruel paixão. Como é triste o meu viver, pois eu vivo deste amor que trouxe para mim a dor. Nestas noites de luar, então eu sofro mais. Só a lua é quem ouve os meus doridos ais. Pelas ruas então vou, meu destino é padecer. Ai, quem me dera então morrer. Minha vida é um calvário, do meu pranto fiz rosário. No altar da dor rezo, meu amor, esta prece de tristeza que trouxe para minha vida esta mágoa dolorida. Tarde eu percebi que jamais terei esta vida que sonhei. É o cofre onde guardo esta cruel paixão. Como é triste o meu viver, pois eu vivo deste amor que trouxe para mim a dor. Nestas noites de luar, então eu sofro mais. Só a lua é quem ouve os meus doridos ais. Pelas ruas então vou, meu destino é padecer, ai quem me der então morrer. Iniciando o nosso gramofone pela Cultura M, nós ouvimos o pedido do Benedito Pupa, da cidade de São Bernardo do Campo. Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma cantaram de José Maria de Abreu e Carlos Rego, Meu Destino. Para o Domiciano de Moraes, do bairro de Santo Amaro, Francisco Alves cantou, de autor desconhecido, Juriti. Nós vamos ouvir agora o pedido do Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco. Ele pediu com Carmen Miranda, Querido Adão. Depois tem o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Ele pediu com Silvio Caldas, Obrigado, Doutor. Que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Adão, Adão, Adão, meu querido Adão. Todo mundo sabe que perdeste o juízo por causa da serpente tentadora. O nosso mestre te expulsou do paraíso. Mas em compensação, o teu pobre coração, que era pobre, pobre, muito pobre de amor, cresceu e se eternizou, meu Adão, o teu pecado encantador. Adão, meu querido Adão, todo mundo sabe que perdeste hoje o juízo por causa da serpente tentadora.

Mas na espinhosa estrada desta vida, sem querer um dia, encontrei com esse alguém que tanto eu queria. E esse alguém que mesmo em sonho eu amei com tanto ardor, não compreendeu a minha dor. Fui inspirado então na ingratidão de quem amava tanto, que fiz esta triste valsa, triste como pranto, que me mata de aflição. Bem sei que esta valsa será a minha última inspiração. Se alguém noites e noites sem cessar, por fim alucinado fui pelo mundo a procurar aquele olhar tristonho da cor do luar. Mas tudo foi um sonho, pois não pude encontrar. João Petra de Barros cantou na Cultura M de Peter Pan, Última Inspiração. Isaurinha Garcia, de Henrique Vogler e Luiz Peixoto, Linda Flor. 8h52. Januário de Oliveira. No teu retrato vejo um sinal, meu bem, e o teu rostinho bem certo estou, não tem. Mas por que possas, meu benzinho, a natureza e a beleza, por que teus encantos viu, pra que onde passe, tão feio, tão vil? Mulher formosa como tu és, meu bem, tem atrativos como ninguém, ninguém. Deve saber que a graça da mulher que é linda não há nada que desbata. Benzinho, benzinho, o teu retrato eu guardo com carinho. Benzinho, benzinho, o teu retrato eu guardo com carinho. Teu retrato vejo um sinal, meu bem, e teu rostinho bem certo estou, não tem. Mas por que forças, meu benzinho, a natureza que é beleza, pois tu tens encantos mil, pra que eu disfarce, tão feio, tão vil. Mulher formosa como tu és, meu bem, tem atrativos como ninguém, ninguém. Deve saber que a graça da mulher que é linda não há nada que desfaça.

aquele carteiro o dia inteiro feliz a cantar, deixando-me silvas diversas em cada lugar. Não pode julgar se ele sabe que a paz onde cabem as cartas de amor, cabem junto as notícias de luto, infelicidade, fortuna de dor. Nós ouvimos na Cultura M, João Joca e Castro Barbosa cantando de João Joca, Quero Saber, e Odete Amaral, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, O Carteiro. O Gramofone volta amanhã, às 8 horas da noite. Esta edição do Gramofone teve apresentação e trabalhos técnicos de Carlos Oliveira. Assistente de produção, Bianca Maria Binazzi. Direção, Márcio Barker. Após o intervalo, as músicas dos anos 50 e dos anos 60. E lembrando mais uma vez que para você participar, fazendo seu pedido aqui no Gramofone, é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, no telefone 21-82-3081. 21-82-3081. As músicas para o Gramofone são as músicas das décadas de 30 e 40. A gente volta já já com musicalidade. A Cultura AM apresentou Gramofone. Todas sextas, às 18 horas, você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade.